O Senhor rega os montes, Ele faz crescer a relva para os animais. Os pastos são para as ovelhinhas e para a gente descansar. É Ele quem faz cada florzinha e quem faz o passarinho voar. No alto de sua morada, o Senhor procura bem, procura pra ver se acha um coração que queira ser o seu amigão do peito. Um coração que seja desse jeito, não mente, não faz maldade, mas é amoroso e obediente. Senhor, eu quero ter um coração cheio de amor e obediente. Não quero fazer maldade, nem quero mentir. Senhor, eu quero ter um coração que saiba como te louvar, que saiba como te servir e como amar. Eu quero ter um coração desse jeito. Eu quero ser amigão do peito de Jesus. Do alto de sua morada, o Senhor procura bem, procura pra ver se acha um coração que queira ser o seu amigão do peito. É isso que eu quero ser, um coração que seja desse jeito, não mente, não faz maldade, mas é amoroso e obediente. Senhor, eu quero ter um coração cheio de amor e obediente. Não quero fazer maldade, nem quero mentir.